Sabía que lima coa, palavras eternas se floram no diz, e o lar de quem ama é recanto feliz. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é a força que eu quero pra mim, e o lar de quem ama é perfeito jardim. Aquele que ama a distância não mede, e diante do ódio quem ama não cede. Jesus Cristo habita onde existe o amor, e graças eternas dispensa o favor. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz. O amor é a força que eu quero pra mim, o lar de quem ama é o perfeito jardim. Aquele que ama ajuda a igreja, levando a mensagem onde quer que esteja. E mesmo na morte quem ama é fiel, e o lar de quem ama é um pedaço do céu. Aquele que ama intrigas não faz, pois é mensageiro de vida e de paz.